santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo, tu és santo, ó Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a tua glória. Como prova do não tem.